Isso aqui tem clipe pra vocês. A participação da minha amiga Lauren Prota. Não era pra eu te amar. Eu te falei que era só por uma vez. Só uma noite, uma aventura e não se envolver. Mas quando te beijei, senti algo explodir por dentro. Foi tão de repente, a paixão me flechou. Foi um tiro certeiro de amor que acertou no meu peito, o coração não aguentou. Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar, mas você fez tão perfeito. Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar. Não era, não era. É pra dançar agarradinho. Esse é o melhor repertório do Brasil, esse é Jonas Esticado. Alô, Lucas Freire, estamos juntos, Lucas. Viu que é da Levinte? meuscds.com. Eu te falei que era só por uma vez. Só uma noite, uma aventura e não se envolver. Mas quando te beijei, senti algo explodir por dentro. Foi tão de repente, a paixão me flechou. Foi um tiro certeiro de amor. Quer ser? Alô, DJ Nononi! Alô, DJ Nononi! Não era pra eu te amar, pra me apaixonar, mas você fez tão perfeito. Não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar. E não era, não era, não era pra eu te amar, não era pra me apaixonar, mas você fez tão perfeito. Não era pra me apaixonar. Não era, não era, não era pra te amar.